Você está ouvindo o Nerdcast. Nerdcast. No Jovem Nerd. Landa, landa, landa, nerds! Aqui é Alexandre Antônio, Jovem Nerd. Eu tenho medo da HN. Aqui é Afonso Santos Júnior e eu estou bebendo suco de laranja. Mentira. Cadê o 3D, porra? Quem vai saber que é Afonso, cara? Aqui é o Burrendi e eu tenho medo do 3D, falando que é um cara sério. Aqui é o Tucano e, meu irmão, o bicho tá pegando aqui no litoral sul-paulista, brother. Vários avistamentos. Aqui é o Azaghal e eu quis acreditar na australiana maluca, nossa, cara. Não, eu quis, de coração, cara, sinceramente. Sim, exatamente. Mais um Nerdcast sobre teorias da conspiração, Azaghal. Na verdade, não é só teorias da conspiração, mas é uma teoria das conspirações alienígenas, né? Tá, na moda. Tá na moda. Tá na moda, verdade. E a gente vai na onda. Vamos lá. Não é moda isso. Simplesmente eles estão invadindo. Que estão invadindo, eles já estão aqui dentro, cara. Falou quem sabe, né? Falou que eles estão chuvas de disfarce. Então vamos correr para os e-mails. Canelada. Canelada. Muito bem, Azaghal, vamos para mais uma leitura de e-mails e caneladas do Nerdcast. A gente tem que mudar o nome. É verdade, a gente tá pensando sobre isso. Tem que mudar para recados e alguma coisa a mais. Porque, olha só, a entrada dos e-mails é caneladas, né? Uhum. Porque foi quando a gente começou a fazer a leitura de e-mails, a gente lia mais, eram as caneladas que a gente tinha dado. Hoje é, né, uma coisa a mais. Nós não erramos mais. Você acha que a vinheta deveria mudar? Não sei. Você acha que ia perder a identidade se mudasse a vinheta? Eu não sei. Se algum produtor musical, DJ, programa do Luciano Huck, quem sabe... Se tiver a fim de mandar uma vinheta maneira com e-mails e recados e caneladas e efeitos e sei lá o quê, vocês, né? Vocês estão ouvindo na podcast, essas coisas? Exato, a gente, né? É, por que não? Até paga. Ó! Não sei como, mas paga. Mas então, Azaghal, recados... Primeiro, mais importante, certo? A gente tem que dar o mais importante agora, porque é quando o cara tá com a atenção dele no máximo. No máximo. Daqui a pouco ele, né? Já começa a já, passarinho. Já. Exato. Tá. Toca a vinheta pra acordar o cara. Puta que pariu! A Nerd Store está cheia de novidades, Azaghal! Exatamente, Jovem Nerd. Nós fizemos a nossa queima de estoque para ter dinheiro. Vocês acham que a gente faz alguma coisa à toa? Nada, nada por acaso, cara. E agora estamos com vários produtos, sendo eles camisas, prontos para o Natal de todos os nerds brasileiros. Exatamente, nerds. Vamos falar deles rapidamente. Temos camisas novas, dois novos modelos, né, Azaghal? Ficaram fodas pra caralho. Exato. O primeiro, cara, pra quem gosta de RPG. E até pra quem não gosta. Qual é a melhor sensação que a gente pode ter quando a gente tá jogando RPG, Azaghal? Comer gravetitos. O gravetito é bom pra caralho. Mas, fora isso, tiraram 20 num dado de 20 lados. Significa o quê? Double damage! Exatamente o máximo que você pode fazer no RPG, tirar 20 no dado. Exatamente. Muito bem, cara. Essa é a nova estampa da camisa cor vinho, né? Vinho beterraba, né? Berinjela. Berinjela. É uma, né? É cor de sangue coagulado. Cor de sangue de orc. Exatamente. Com um mega dado, com aquele 20 bonito pra você ficar energizado quando estiver jogando, né? Exato. Double damage, bonita. Ficou foda a camisa. Vistosa a camisa. E a outra, Jovem Nerd, é uma camisa que tava sendo esfregada na nossa cara há muito tempo. Há muito tempo, e a gente, como é que a gente não tá ganhando dinheiro com isso? E a cabeça dos nerds vai explodir porque... É a nova camisa! Minha cabeça explodiu, Azaghal! É isso aí, Jovem Nerd. Cara... Eu tive a ideia da concepção, bolei a estampa, e aí eu mandei o Leandro Caratiolo executar. Roteirista de Nanoc. Entre outras coisas. E ilustrador também. E aí ele fez o desenho, nós pagamos, não pertence mais a ele. Boa, boa estratégia. Né? E aí agora tá aí pra vender. Exato. E ficou foda pra caralho e eu já peguei a minha. É o cérebro explodido. Minha exato, é um cérebro que se chocou com o teto do ambiente. Exato, e o sangue... está escorrendo. Exatamente. E aí tem minha cabeça estourada no teto. Exato. Com o cérebro espatifado lá. Uhum. E o explodiu escorrendo pela parede. Ah, cara, é sensato. Ficou fodástica. Cara, é muito... E o maneiro que a gente tem que comentar, o cérebro tem uma... um efeitozinho. É, não, um efeito cerebral. É o chamado pele de pêssego. Sim, tem um leve volume. Um volumezinho. E o dado da camisa Double Damage também, ela tem um relevo em gel maneiríssimo. Exato, exato. Nós somos, né, cara? Fashions. Outra coisa, todas as camisas do Jovem Nerd a partir de agora tem a gola costura americana. Ah, é verdade. Rapaz. Isso é importantíssimo falar. Nós mudamos de fornecedor. Sim. Então nossas camisas estão passando por uma série de melhorias. Muito bom, cara. A primeira delas, assim, a que mais nos chamou a atenção e a que é a melhor melhoria a princípio, é a gola da camisa, que agora segue o modelo americano. Sim, que é muito, muito, muito mais melhor, confortável, mas... o acabamento é muito mais bonito. Exato. É, nós agora temos etiquetas. Olha... bordadas, camiseteria. Ai, chupa essa! Temos uma etiquetinha com o Nerdinho, que ficou muito bonitinha, né? Fizemos a nossa etiqueta personalizada. E a malha, a qualidade da malha não mudou, né? É a mesma qualidade foda que, né, a gente sempre exigiu. Só que a gente agora conseguiu um cara que tem técnicas melhores. Exato. E tal. Tá foda. E vem cá. Estamos cada vez melhorando mais. Um dia a gente chega lá. Agora deixa eu te perguntar, com essas melhorias todas, cara, pra quanto subiu o preço? R$45. Que mentira! Fala isso pra ficar gravado, o cara vai acreditar. Não subiu nenhum centavo, nenhum jovem nerd. Nenhum centavo, seu nerd maluco. Continua R$32. Exato. Na época da publicação desse Nerdcast, nunca sabe o futuro. É, em 2008, novembro de 2008, exato, as blusas continuam por R$32. Não fomos gananciosos. Não, a gente melhorou a blusa e manteve o valor. Caraca. Podíamos ter esfolado no Natal. Exatamente. Né? Mas não, a gente manteve o preço. Pra quem quiser dar presente aí, essa é a oportunidade. É o preço de uma pizza, cara. Exato. Muito barato pra camisa muito. De qualidade. Muito barato. E não, outro barato. Dia eu fui comprar uma camisa. Maneiríssima. Eles estão licenciando Rock Balboa. Rock Balboa. Então a camisa coisas. Era um pôster da luta do Rock contra o Clubberlang. Exato. Foda, fiquei maluco pela camisa. Claro que não tinha um tamanho gigante. Mas a camisa custava R$90, cara. A camisa normal. Uma camisa igual a nossa, cara. Custa, mesmo técnica de estampa, mesmo acabamento de gola americana, mesmo tipo de tecido, tudo igual. Mas a camisa, pau. Tava lá com o Rock Balboa estampado, era R$90. Então dizer, sei lá, que a camisa do Jovem Nerd ou que a camisa do Camiseteria é cara, é uma loucura. Uma loucura. Porque a gente... eu tô babando ovo do Pablo Chase porque eu sacaneei ele, eu quero que ele me sacaneie de volta. Mas as camisas, cara, são espetaculares e por um preço que dá pra trabalhar. Exatamente. E, é claro, temos reposições de sim. camisas antigas. Sim, a Zumbi Manga Curta voltou, protocolo isso. Blue Hands. Isso, a Manga Curta que há muito tempo que não tinha, né? Exato. E a Nerd Classic. Nerd Classic também está reposta agora com um leve redesenho do Nerdinho. Exato, que é o Nerdinho original. Isso. Porque o Nerdinho da Nerd Classic antes é a gente que tinha vetorizado por cima, né? Exato. Ficou diferente. Isso. Agora a gente pegou o desenho original do Dead Fish, Flavideck, isso. e colocou lá. Então quem coleciona camisas da Nerd Store, do Jovem Nerd, é obrigado a comprar essa camisa. É, claro. Exatamente. Porque ela está levemente diferente, é sutil, mas percebe-se. Não é uma nova camisa, é a mesma camisa. Redesenhada. Outra coisa também, ainda na Nerd Store, para não encher o saco e finalizar, aguardem que antes do Natal, muito em breve, teremos mais uma surpresa na loja. É verdade. Que foi que eu esqueci. Não esqueça, Jovem Nerd. Essa surpresa existe. É uma revolução na Nerd Store. Isso. Mais um produto original Jovem Nerd. Originalíssimo. E que está chegando para o Natal dos Nerds brasileiros. Muito bom. Acesse agora nerdstore.com.br. Ok, Azaghal, semana passada nós já avisamos e vamos avisar de novo. Eu bolei uma maneira criativa de avisar. Ah. Remember, remember, 14th of November. Que ridículo, cara. Este Nerdcast está saindo na sexta-feira, dia 14 de novembro de 2008. E nesta data, sim, nesta sexta... Saiu cedo pra caramba esse Nerdcast, que ele já ficou pronto com antecedência. Exato. Nós estaremos na FNAC do Morumbi Shopping em São Paulo, Azaghal. Exatamente. Sexta-feira, se você está ouvindo esse podcast no dia do lançamento dele... É agora. É agora. Vá pra lá, sexta-feira, dia 14, às 19h30. Isso. Nós, Fábio Abu, JP Martins e Paulo Gustavo Pereira. Exato, estaremos lá. Fazendo meio que um Nerdcast ao vivo. Uma espécie de Nerdcast ao vivo, né? Exato. Peraí, sobre o quê? Sobre Super-Homem. Sobre o lançamento do DVD A Morte do Super-Homem. Exato. Da Warner Home Video. Exato. É a última chance de ver o Jovem Nerd em 2008. Exato. Não é? Ao vivo. Ao vivo. O site continua lá sempre. Exato. E depois a gente vai fazer alguma coisa. Ou não, a gente não faz nada e vai embora. Só. Sai escondido e alguém fala Elvis left the building. Então não deixe de ir na FNAC do Morumbi Shopping às 19h30 desta sexta-feira. É de graça, não paga nada, é só chegar. É, exatamente. E você não se confunda, é FNAC do Morumbi, não Pinheiros, como o Jovem Nerd falou. É porque me mandaram a porra do release. Então vou repetir mais uma vez, FNAC do Morumbi Shopping. Muito bem, os recados não acabam mais. Não, agora virou só recados, não é mais leitura de porra nenhuma. É leitura de recados. Mas a gente pelo menos tenta fazer ficar engraçadinho, sim, né? Pra pessoa se divertir. Não somos os melhores atores. Mas olha só, cara, vai rolar aí no próximo sábado, sem ser amanhã, no sábado, dia 22 de novembro. Correto. O Blogs on Dance. What is this? Que é a primeira festa com blogueiros se perfazendo de DJs. Quem vão ser os blogueiros de DJs, cara? Olha só, teremos Cris Dias. Calcule. Cardoso. Calcule o Cris Dias, aquele ânimo dele. Ele vai tocar o quê? Tango. Beto Largman e o nosso Mr. Nice Guy. Nick Ellis. E, pô, tá um evento que eu queria estar, cara. Ele vai plugar o iPhone dele. Exato, né? Exato, mas não pense diferente. E ainda mais vai ter participação especial de Maestro Billy. Olha só, rapaz. Muito bom. E aí, por que eu tô falando isso? Por quê? Porque a organização oficial do evento, para a qual estamos dando uma força, né? Sim, não estamos assim, cobrando nada. Eu quero dar 30 ingressos pros ouvintes do Nerdcast. Certo. Porque custa 10 reais, é baratinho. Mas se você quiser ir de graça... É uma opção. Se você mora no Rio de Janeiro. Senão já passa pra frente mais um minuto. Presta atenção, se você mora no Rio de Janeiro e sábado, dia 22, tá sem nada pra fazer, os 30 primeiros a mandarem um e-mail para nerdcast@jovemnerd.com.br com os dizeres: eu quero ir no Blogs on Dance. Isso, mande isso no subject do e-mail. E dentro do e-mail você coloca o seu nome completo. É, e nome completo não é seu apelido. Exato. É seu nome próprio. Então, os 30 primeiros a mandar um e-mail desta forma, formatado desta maneira, ganham um convite. Seu nome na porta. E atenção, ó, se você quiser levar a sua namorada, ou namorado, ou amigo e tal, é individual, hein? Te vira. Então, manda um e-mail pro Nerdcast agora, ou você entra no e-mail da pessoa e manda por ela. Isso. Agora, só maiores de 18 anos. É verdade. Ciro Darlan não quer nenhum menor de idade na rua. É verdade. Então, olha, aí no post tem um link pra todas as informações sobre a festa. Então, se você quiser ir, mande um e-mail agora que você pode faturar o ingresso. E o 3D vai estar lá? Eu tenho certeza absoluta que vai. Olha só. Se você quiser ver o 3D destruído, ver um mutante em ação, vai nessa festa que vai ser demais. Não vai dar pra ler e-mails. Já passou muito tempo. As pessoas gostaram muito do Nerdcast de profissões ilustrador. Ih, mas não acrescentaram quase nada nos e-mails. É uma verdade. Não, muitas pessoas contaram suas histórias. Ah, eu tal. Desenhava no caderno. Exato. Whatever. E aí, bom, foi legal, muito maneiro. Teremos outros Nerdcasts com outras profissões. Exato. Eu só quero ressaltar o e-mail de Fábio Leonardo, que ele adorou tanto, que ele fez uma mega boa ilustração do Nerdinho. É verdade, ficou muito maneiro. O mascote do Jovem Nerd desenhando. Isso, exatamente. Então clique aí no post pra ver o desenho do Fábio Leonardo e mande os parabéns. Exato. E eu, como não vou ficar pra trás, vou fazer a propaganda do Paper Toy do Azaghal. Se você quer ter um mini Azaghal com a cabeça quadrada de papel em cima da sua mesa, excelente, tem o um link aí, você clica, corta, cola e bom proveito. Muito bom, clica aí pra ver. E cadê o Jovem Nerd nessa porra? Cadê o Paper Toy do Jovem Nerd? Não sei, cara, whatever. Só os melhores viram 3D, galera. Gostaria de lembrar aos nossos ouvintes que já fizemos dois outros episódios sobre teoria da conspiração. É verdade. Número 72 e número 78. E o mais legal é que entre esses dois episódios houve um ARG no Jovem Nerd. Um ARG secreto. Só umas 400 pessoas que descobriram, né? Isso, exato. E se você quiser saber tudo sobre esse ARG, que foi muito foda, você entra em conspiraçãonerd.blogspot.com. Tem tudo desde o início, todas as informações, todas as pistas que o nego foi descobrindo, estão nos comentários, deve estar muito maneiro. Mas vamos para mais um, porque pediram, né? Então. Isso. Senhor 3D, inclusive, voltou, né? Do, lá da, da cadeia. Vocês não sabem que o primeiro conspirólogo do planeta foi Platão, né? Pois é, né? Platão foi o primeiro puto que falou sobre Atlântida. Sim. Cara, e é uma loucura isso, porque nego começa a interpretar igual a Bíblia, né? Os textos dele. O que eu sei é o seguinte, cara. Ele deu a forma, ele descrevia a forma, descrevia onde ficava. Como assim a forma? Forma de ilha? É porque a ilha tem um desenho de anéis concêntricos. Com lagos em volta, isso aqui, com tamanho X que ele descreve. Sim. E cara, e aí a loucura vem que cada um diz que, né, fica num lugar. Tem gente que diz que fica perto do Estreito de Gibraltar. Tem um outro estudioso que fala que fica perto da, que era, na verdade era Indonésia. Peraí, fica não, ficou, é porque, né? Ficava. É porque o texto dele diz que ficava não sei quantos cúbitos da coluna de Hércules, que é o Estreito de Gibraltar. E aí começa a viagem. É. Coluna de Hércules que nego acredita que pode ser. Não, não, não. Na antiguidade o Estreito já foi conhecido como coluna de Hércules. Então... Aí tá. Se é a coluna que ele está se referindo ou não. Uh-huh. Porque ele, na verdade, ele ouviu essa história no Egito. Diz que tinha um texto sobre isso na Biblioteca de Alexandria, que foi queimado. Uh-huh. Que ele descreve o que seria os Açores, que ali, que aquela parte ali. Ali na Madeira, os Açores são um pico de montanha de Atlântida, que na verdade é ao... Eles são o alto da montanha, a parte de baixo tá embaixo do mar. Mas aí, cara, eu sou fã de duas teorias que são muito mais legais do que essas teorias sérias. É legal falar isso, porque ali tem uma profundidade fodida, então ninguém pode chegar lá embaixo pra ver, né? Cara, mas pra falar a verdade, Atlântida era um disco voador. Ah, não, calma. Atlântida era um disco voador, porque tem aparição, cara. Se você digitar Atlântida, Wikipedia diz isso. Ai, já que a Wikipedia diz, cara. Então tá bom, né? Então é verdade. Mais confiável só a Barça. Né? Vamos definir. Existem mil lendas de Atlântida que a gente conhece, que era a cidade no fundo do mar, ou a cidade que afundou. Não, era uma. Só acredito em uma, que era a cidade do Namor, príncipe submarino. Peraí. Já acabou. Ou que era uma cidade com a super tecnologia, com naves e aparatos voadores e etc. Essa aí já é a viagem da maionese. Porque... jura? O texto dele já dizia que era uma civilização avançada. Sim. Civilização avançada não quer dizer mais nada. Quer dizer que os egípcios achavam que os caras não eram uns merda. Só isso. É. Então, a viagem do disco voador e companhia já... Cara, eles deviam ter água corrente. Qualquer coisa. Provavelmente. Pode começar avançado. A versão de Atlântida que eu acredito é a do Batalha do Apocalipse. Tem uma teoria que é simples e rápida e séria, que é que Atlântida seria, na verdade, uma descrição de uma catástrofe global, tipo dilúvio, tá? Mas isso aí, cara, foi rebatido por N historiadores e blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá. Peraí, tem historiador que perde o tempo pesquisando sobre Atlântida? Cara, vamos trabalhar com a verdade. Cara, Atlântida tinha uma usina central de hidroforças, tinha o nome de Templo de Poseidon, cara. Era um ovni rio de motherfucker, tipo uma ilha voadora. Aí, alguém podia me dar o que vocês estão bebendo, por favor? Que foi, inclusive, citado em Viagens de Gulliver. Peraí, o primeiro inimigo dos X-Men, dos novos X-Men, não foi uma ilha voadora também? Não, era uma tartaruga gigante, não era? Whatever, né, cara? Peraí que agora o que eu vou falar merece música de suspense. Sobe a música de suspense. Caraca, tá louco. Isso é descrito na Bíblia, cara, que tem uma ilha flutuante, cara. Peraí. Na Bíblia também descreve que teve um cara que viveu 900 anos, o outro construiu uma arca e botou todos os bichos dentro. Você não vê televisão, não? Você não viu um cara que achou um relógio maluco que era da Arca de Noé, cara? Não. Era um relógio maluco ou era um contador de bichos? Tem uma outra teoria que a Atlântida ficaria nos polos, que com degelo eles ficaram debaixo do gelo todo. Tu tá lendo muito X-Men, cara. Ó, Ilha Voadora é Krakoa, Ilha Viva, inimigo dos X-Men. O Polo Sul lá é a Terra Selvagem, cara. Isso, porra. Disco Voador, Império Shi'ar. Para de X-Men, cara. Tu tá maluco? Passou da idade já. A gente quer fazer um programa sério de conspiração e tu vê com essa galhofa de Atlântica. Pô, cara. Galhofa, não, não, fala sério. Galhofa. Acabou que a piadinha, isso? Chega. Piadinha. É disco voador com anéis concêntricos e lagos em volta? Ué, por que não? Você já viu o disco voador? Queria ver muito, estava lá acreditando na australiana. Ela falou que apareceu uma nave Hilde no hemisfério sul, cacete. E eu fiquei de bobeira olhando pro céu. É? Ficou olhando pro céu, que dito. Eu tô sentindo falta de uma mudança. Ah, lá vai, lá vai. O mundo tá muito parado. Hoje em dia o auge do frisson é ver as eleições nos Estados Unidos. Que porra chata do caralho. Ah, nossa, o Itaú e o Unibanco se fundiram, notícia do século. Porra, eu quero uma parada gigante exterminando metade da população. Eu quero uma parada que realmente sacuda o planeta. Caraca, você já ouviu falar de crise financeira? Se isso não sacudiu o mundo, brother. Cara, mas olha só, isso já aconteceu, olha, cara. Isso é repeteco, eu quero novidade. Pô, então tá aí uma novidade sobre as eleições. Sobre as eleições dos Estados Unidos. Elas foram influenciadas pelo 24 Horas, o seriado. Eu diria mais. Ele foi influenciado pelo Impacto Fulminante, que é mais antigo. Se Obama é o David Palmer, quem é o Jack Bauer? Pariu, né, cara? O que, que vocês acham de Chuck Norris? Ah, tá bom. Desde o meio de outubro, assim que o bicho tá pegando por aqui, pelo litoral paulista. Sério? Eu não sei se vocês lembram daquele nosso participante falecido, Emiliano Chaconov. Sim. Eu entrevistei ele em Peruíbe, porque em Peruíbe tem reunião anual dos ufólogos, tal, do Brasil inteiro, vão pra lá. E lá é um lugar que sempre teve bastante avistamento. Eu não botava muita fé naquela galera de Peruíbe, tá? Mas, no dia 24 de outubro agora, três repórteres de um jornal A Tribuna de Santos, que é um jornal que tem mais de 100 anos, tal, um jornal sério, estampou na capa OVNI avistado na rodovia Imigrantes. Olha. Com foto. Eram três caras. Os caras não são repórter especializado nisso. Aliás, nem perto disso. Eles foram cobrir o primeiro dia de um festival de música lá em São Paulo. Então saíram daqui. Saiu o fotógrafo, saiu o jornalista e o motorista. Saíram de Santos, foram pra São Paulo. Quando estavam voltando, já de boa, pá, eles olharam assim perto do pedágio, na Imigrantes, aquele que é uma facada. Eles olharam assim pro lado e viram uma bola meio vermelha, alaranjada, assim, como se fosse, sei lá, fogo, assim, sabe? Mas aí, um deles virou e falou assim, ó o OVNI ali, mas falou brincando, jocoso mesmo, foi um xiste. Fingindo que era a tiazinha vendo o da Godia. Aí um outro chega assim, olhou e falou assim, ah, eu acho que é um balão. E continuou dirigindo e tal. Normalmente é. É. Ou o sol, né? É. Eles continuaram andando, aí um olhou assim e falou, não é possível, o bagulho tá seguindo a gente. Aí um gritou. A lua também tava seguindo eles. Para o carro. Aí eles pararam. Aí parou também. Não, o negócio começou a se mexer pra um lado e pro outro. Entendeu? Na frente deles. Assim, aí eles tiraram foto. Mas fazia o quê? Zigue-zague? Aí eles chegaram, tiraram foto e tal. Aí chegaram a entrar no carro de novo. Aí eles começaram a correr e o bagulho seguindo eles mesmo, sacou? Tipo, com movimentos, tava perto. E o cara que tava com uma puta câmera e tal, né? Porque é fotógrafo de jornal. Tirou mais uma sessão de fotos. Depois de um tempo, o bicho sumiu. Chegaram na redação. Não, pô, tem que publicar isso, tem que publicar e tal, não sei o que. E aí, beleza. Uns dias depois, Peruíbe, na cidade onde tem os encontros ufológicos lá, apareceu, sabe, círculo Campos de Trigo Ingleses? Ah, não. Só que não tinha forma redonda, tá ligado? Mas tinha a vegetação toda, a vegetação de Taboa, tá? É perto de, tipo, de um pântano que tem ali. É um quadrado. Não, não era, não tinha forma, exata. E aí tava com aquela Taboa, ao invés de quebrada, tava só amassada, sabe? Padrão alienígena escroto. Eles não quebram. Não quebram, eles só dobram, só pra escrotizar. Exato. Aí foi publicado isso e tal, o pessoal achou. E aí, em São João do Miriti, que o Azaghal conhece bem. Tá sacanagem, em São João? É. No Rio de Janeiro. São João de Miriti. Uma menina chegou, horas depois, tirou foto exatamente igual. A parada laranja, velho. Igual. Oh, caraca. Plus, no mesmo dia foi um tal de Bobby Brown, de Ellen Road, na Inglaterra. Bobby Brown? É. Robertinho Marrom. Beto Marrom. tirou foto e achou que era um avião em chamas. E aí tirou foto porque ele falou assim, pô, vou ganhar uma grana agora. Parada igualzinha, brother. Olha só. Eu sei o que é, cara. Eu acessei um blog, eu enlouqueci, minha cabeça explodiu, compadre. Não, sério, sem sacanagem. Não dá mais 3D. Falando sério. Ele tá possuído, cara. Ele tá com uma sonda, alguma parada. Como é que é o nome do blog? blogsdesaturno.blogspot.com. Cara, tem um vídeo... Cara, música de suspense. Por favor. Ah, não. Música de suspense agora. A escola é alienígena, meu irmão. Ah, não. Aí vocês estão pegando demais. Não dá. Eu posso voltar? Ó? Não. Cala a boca que eu vou falar agora, meu irmão. Vou... Olha só. Tá louco, cara. Ele calibrou. Meu irmão, a escola... É alienígena. Pelo amor de Deus, é né? É isso aí que eles... Eu aceito, é o papo de maluco. Agora isso é foda, cara. Olha o nome do blog, cara. Locks de Saturno. Locks ao contrário é o quê? Ah, não. Para pra pensar uma coisa. A Skol sempre fez propaganda com ETzinho, cara. Sempre fez. Para pensar nisso, cara. Teve da Luz ao Terror, foi que eu tinha um alienígenazinho que... Ah, é. Era excelente, diga-se passagem. Porra, né? É Luiz ao Terror. É o jogo do AT, né? Mas esteja reparando, não é ETzinho? Putz, grilo, é. Vocês não lembram, cara? Se vocês pararem pra lembrar ou pesquisar na internet, a primeira propaganda da Skol falava que era uma cerveja de outro mundo, cara. É mesmo? Eu falava isso em 1900 e minha avó era virgem. Lá, 60, 70, sei lá, cara. Falava isso, cara. Vocês vão ver que eu não sou maluco. Claro, tá bom, claro. Não pode contar, não. Um estudioso analisou as fotos e falou assim, olha, eu não sei explicar o que é. Acho muito difícil ser uma nave extraterrestre. Pelo que eu pude analisar das fotos, o centro é sólido e em volta é luz. Só quando que ele vem falou, a famosa pergunta cretina, como o cara pode saber disso por uma foto? Como a gente falou no outro Nerdcast, existem N fenômenos da natureza que a gente não consegue explicar. Ele deu exemplo de um que a gente não falou no Nerdcast passado de alienígenas, que é a chama do Duende Azul. Hã? Que isso? Já ouviu falar? Já ouviu falar? Caraca, isso aí não. Então, a chama do Duende Azul é um tipo de raio na tonalidade azulada que nasce em nuvens muito altas e que foi fotografado pela primeira vez a partir de estações espaciais. Só que assim, a trajetória dela é da nuvem pra cima. Ah, já vi um especial do Discovery sobre isso, um avião que foi atingido por essa parada. Então, ele não... As pessoas na Terra não conseguem ver, entendeu? E ninguém sabe até hoje por que isso ocorre. Ele chegou a culpar um raio desse pelo acidente da Columbia, não foi? Falou assim, a foto não é foto falsificada, não é fake. Só que não se pode chegar e falar assim, era um disco voador. Até porque se ele falar isso, ele nunca mais arruma emprego em lugar nenhum, né? Não, é um disco voador, eu juro! Tá falando com um jornalista amigo meu, e ele falou assim, eu nunca imaginei que na capa da Tribuna estivesse estampado OVNI avistado na rodovia dos imigrantes. Mas ele falou assim, mas tá certo, porque OVNI é objeto voador não identificado. O cara tiraram foto e não falaram que era o disco voador. Falaram que foi uma parada muito sinistra, que o negócio ficava com movimento intermitente, parecia que tava pegando fogo, de repente sumiu, que acompanhou o carro deles. Eles tiraram foto, mostraram, as fotos não são fake, mas só que não pode se falar que é um disco voador, mas que é uma parada sinistra. Ué, cara, a gente tem que pensar na parada prática. Imagina que os caras tenham certeza que é um disco voador. Imagina o jornal publica. Disco voador em São Paulo. Fudeu, é o fim do mundo, né? Não, o fim do jornal. Essas coisas todas aconteceram depois do tal 14 de outubro, o histórico. Exatamente. Esperadíssimo. Não foi no dia 14, foi 10 dias depois, no dia 24. A australiana maluca, Blossom Goodchild, falou que ia ser uma nave huge. Calma. Era tão grande que a gente só viu umas luzinhas só, tá vendo? E uma... Volta. A nave apareceu de noite, né? E só dava pra ver as luzinhas de... E ela faz parte dessa galera OVNI New Age. Puta que pariu, né, cara? É o Astaxerã. Exatamente. Essa galera Astaxerã, a galera que mistura coisas esotéricas, né? Isso. Espíritos elevados. Eles misturam, né? Então ela diz que ela foi intuída. Foi o quê? Uma mensagem chegou a ela, ela foi intuída e escreveu uma mensagem. E ela dizia que os OVNIs iam chegar. Ela dizia que tinha um canal, de comunicação com a sétima frota de Moreva. Sétima frota, exato. E que eles estavam avisando, tem toda uma mensagem. Uma mensagem, eu vos trago amor, eu venho em paz. Exato. E nós viemos, vamos aparecer, a amiga vai voltar. Bom, hoje é o senhor. E eu, cara, fiquei esperançoso pra caralho. Eu já descarto a ideia de ser Croaston Tra, porque Croaston Tra é um ser. Embora seja iluminado, ele é belicoso. Ele nunca diria eu vim em paz. Ele diria como o Charles Bronson. Eu vim acabar com a sua raça. Então ela disse que eles iam se apresentar ao mundo finalmente. E que ninguém ia poder negar. Eles iam que eles iam aparecer e não iam deixar nenhum avião, nem nenhuma arma atingir o espaço aéreo que eles estariam ocupando temporariamente. Uhum. E que o nego ia tentar negar, o caralho, quatro, mas que eles iam aparecer. E eu fiquei na expectativa foda. Fiquei, cara. Tá bom, né? Ia ser legal, né? Mas não aconteceu porra nenhuma. Aconteceu essas mini aparições que são uma merda. Pelo Vocês estão querendo mostrar nave, alguma cara. Coisa pra alguém? Não é isso. Disseram que ia ser pra valer, que ninguém ia poder negar. É, ia ser pica na mesa. É pra interromper a programação e entrar o plantão da Globo. É, exatamente. Musiquinha infernal. Cagaço foda. E aí, meu irmão? Boa noite. Nesta terça-feira, 14 de outubro de 2008, uma verdadeira comoção tomou conta de todo o mundo. As predições da vidente Blossom Goodchild se tornaram realidade quando um enorme disco voador apareceu no espaço aéreo brasileiro, tomando de assalto os céus e os corações de bilhões de pessoas. A nave, de tamanho calculado em 3 quilômetros, provocou um engarrafamento monstruoso enquanto taxiava para pousar no centro de São Paulo, o que provocou protestos com direito a panelaço e ovos por parte dos moradores. Até o presente momento, a nave ainda não abriu suas portas. O presidente Lula não foi encontrado para dar declarações. O Código da Bíblia é uma teoria da conspiração? Eu li esse livro. Você leu? Eu li, é bem interessante, cara. É aquele cachorro secreto na Bíblia? Isso, mas como é que funciona esse código? Como se fosse um caça-palavras desse de jornal. Exato. Só que você pega os textos da Bíblia, né, original. Original? Não, o original que eu digo não é a versão. Ah, tá falando dos textos da Torá. Isso, exatamente. Que Antigo Testamento. O Antigo Testamento da isso. Bíblia. Só que eles fizeram a pesquisa no Gênesis, certo? Eu acho que eu não me lembro agora. Mas a questão é, eles pegam os textos e aí, pra fazer a busca, usa computador, né? Assim, tem que usar um software. Sem software não e dá. E esse software rearruma o texto, mas não muda o lugar das letras. Ele vai alterando a forma, por exemplo. Ele elimina os espaços, só isso. Não é só isso. Não é só, cara. Não é? Quantas vezes você leu isso? Peraí. Se for só isso, dá licença que eu sou melhor do que o software. Não é só isso. Ele elimina os espaços, mas vamos imaginar assim. Você pega um texto, elimina todos os espaços e forma um quadrado com todas essas palavras juntas. Isso, tipo uma matriz. Isso, exatamente. Yeah. E aí, dentro dessa matriz, você vai conseguir achar várias palavras, né? Assim, vai formar várias palavras como um caça-palavras. Isso. Só que essa matriz pode ser rearrumada como ela pode ficar mais alta e mais fina, né? Um retângulo... Yeah. Vertical ou horizontal. Ah. Essa que é a rearrumação do texto. Aí você rearruma de uma forma e consegue achar outras palavras relacionadas, sabe? Eu tenho certeza, cara. Eu, aposto 20 casal aqui no chão. Se tu fizer isso com o Senhor dos Anéis, você vai achar. Não, peraí, eles pegaram Mark Twain. Mob Dick também. Pegaram dois livros. Ah, é. E fizeram a mesma coisa. E não funcionou. Essa que é a parada. Porque pegaram o Senhor dos Anéis. Eu não digo nem o Senhor dos Anéis, Silmarillion. Cara, mas o Azaghal, o cara faz com a Bíblia em inglês. Não, certo? Não, claro que não. Em hebraico, seu maluco. Em hebraico. Com a Bíblia em inglês. É porque a Bíblia em inglês, a Bíblia traduzida é a versão reduzida. É com figura, né? Não, é... resumido. O texto é menor do que o texto original. É versão mesmo. Código em hebraico, na língua original que foi escrito. A coincidência tá em eles acharem várias palavras do mesmo que remetem ao mesmo fato numa página só, entendeu? É, assim, isso tudo pode ser uma balela foda, porque eu nunca peguei um software pra checar, tá, sabe? Tudo bem. Mas acreditando que o autor escreveu, levando, assim, acreditando que alguém vai conferir isso. Isso. Por exemplo, pegou... eu não lembro agora exatamente Rabin, todas exemplo, as tá paradas, assim, mas tá assim. Ele achava coisas do tipo torres e avião. E essas palavras... cruzavam. Presta atenção. O avião cruzava as torres, cara. Sim. Não é isso. Mas é algo assim, e com uma data. Não, é, assim, na mesma página, o nego achava 11 setembro, avião, torre, sei lá mais o quê. Isso. Terrorista. Ah, olha as nuvens aí. Caraca. Vocês falam de mim, olha a nuvem. Olha a nuvem. Isso aí, ó, é muito... Quem ia acreditar? Isso não dá. Isso é demais da conta. Mas quando eu li o livro, eu fiquei bem abalado, cara. Porque eu sou assim, descrente. Eu quero acreditar em alguma coisa apocalíptica agora. Azaghal, eu abri aqui uma foto tua e isso me remeteu a quando eu li O Cavalo de Troia. Eu acreditei, cara. Tô olhando pra você e estou me vendo jovem. Um pouco mais de cabelo, mas... Às vezes a gente acredita piamente, mas é uma coisa... Eu quero acreditar. Que é falada por estudiosos. Os caras encontram diversos fatos históricos com palavras similares na mesma página. E olha só, presta atenção. As palavras, elas são formadas ou na horizontal, ou na vertical, ou na diagonal com letras entre elas. Por exemplo, pode ter na diagonal uma letra, aí tem mais duas letras na diagonal, e aí tem uma terceira letra. Só que, o que acontece? O padrão se segue. O cara se acha uma palavra na diagonal com letras entre as letras da palavra, ela se segue assim até o final. Isso, exatamente. Se tiver, por exemplo, uma distância de 47 letras e 47 letras. Isso. Esse padrão se mantém. E a palavra se forma, de qualquer jeito, entendeu? Isso aqui é parada sinistra, cara. Então tem vários negócios que deixam... É muito que eu ia acreditar, putz. Então, não é, cara. Não é, cara. Mas aí por que você não pode... você não pode prever o futuro com código da Bíblia. Não, o pior é, assim... Você não pode prever exatamente o futuro porque... Porque você não sabe o que procurar. Exatamente. Mas o cara que escreveu o livro, ele na época que tava fazendo, estudando código, whatever, ele botou lá Isaac Rabin. Isso. E qualquer coisa, procurando palavras que casassem, que fossem relacionadas a onde estava o Isaac Rabin ou o padrão Isaac Rabin. Isso. E aí ele encontrou várias paradas de assassinato, de atentado, e ele tentou até avisar o Isaac Rabin, mas o cara acabou. Pouco tempo depois ele foi assassinado. Provavelmente por esse cara. Você não quer me ouvir? Olha só o que o código da Bíblia, o que eles encontraram procurando por 2012. Aí, olha. Agora vai cair um monte de descrente. Vai cair de joelho rezando, meu irmão. Olha aqui, ó. 2012, as palavras que eles encontraram na matriz do código da Bíblia. Grande cometa, pedra, rocha, terra inteira, né? Whole earth, terra aniquilada. Muito bom. Fragmentos, 60 milhas, rapaz. Cratera. Canadá. Canadá? Ó. Oh. Pô, justo Canadá aí não, pô. Pera lá. Como é que será que é Canadá em hebraico, né, cara? Como é que deve ser milhas em hebraico, já que milhas é um padrão americano-inglês, né, britânico? Pode ser cúbitos, e o cara traduziu em quantas milhas, pô. Ou então a Bíblia, cara, tá aí, fazendo texto pra quem quer entender. É o engraçado é que os papéis se invertendo, né? O outro Nerdcast falando que o homem não pousou na lua... E o jovem cético me esculachando. Agora ele me vê essa história de código da Bíblia e acredita piamente, mano. Eu não tô dizendo que piamente não, seu maluco. Eu tô dizendo que... Eu só acho que é verdade. É uma teoria. É interessante, só isso que eu tô dizendo. Eu só acredito se aquele autista do filme do Bruce Willis falar que é verdade. Não tem essas teorias que vai cair um meteoro e vinculado a isso, a ideia de que quando a Terra for atingida por um meteoro, o presidente dos Estados Unidos seria negro. Cara! Ou isso é coisa de filme, de 24 horas, daquele Deep Impact que era o Morgan Freeman. É algo que com certeza dá margem pra alguma profecia. É porque você sabe quando é que termina o mandato do Obama? 2012, filha da mãe! We'll be right back. todo mundo conhece, claro, o Experimento Filadélfia, né? Experimento Filadélfia. É, o projeto Filadélfia, ou Filadélfia Project, whatever. Não tem, chama... não importa. Ah, não, cara, tem um nome correto. Tem um nome correto. Projeto Filadélfia. Porra, é, Projeto Filadélfia. Tá bom. Não, Experimento Filadélfia também é aceitável. É, aceitável, ah, porra. Cara. Polígono das Bermudas agora. Não, olha só, polígono não é quatro lados pra cima? É. São vários lados, é... polilagos. Realmente acho que eu não me lembro disso. Polígono é uma figura geométrica plana limitada por linha poligonal fechada. Triângulo é um polígono. Eu acho que pode é sim. Sim, pode sim, só não pode com dois lados. Ah, é nego quer me zoar? Polígono, triângulo, três lados. Tá bom. Pilates, quatro tá lados. Bom. E eu posso seguir até um milhão de lados. Tá bom. Polígono das Bermudas, eu só chamo assim agora. Projeto Filadélfia ou Experimento Filadélfia? O episódio. O episódio. Antiga teoria da conspiração lá da Segunda Guerra Mundial. Sim. Cara, sabe o que eu pensei agora? Será que tem alguma coisa o Hot Filadélfia tem a ver? Porque os caras morreram fritos, não foi? Lá no estado da Pensilvânia, Estados Unidos, em 1943. Na Filadélfia, tá aí o nome. Com um Destroyer. É, um Destroyer. É, o objetivo oficial do projeto é tornar o Destroyer invisível ao radar. Dizem que o objetivo extra oficial dele é tornar ele invisível, ponto. Exatamente. O projeto inicial era pra torná-lo invisível. Quando fizeram a primeira vez ele sumir, sem tripulação dentro, ele sumiu, só que as pessoas que estavam em volta sentiram náuseas e tal. Não, a parada é o seguinte, ele sumiu com uma bolha verde, de uma esfumaçada verde. Uma bolha verde? É. Cada um conta uma coisa diferente. Eu já pulo essas partes assim que ninguém vai acreditar. Bolha verde é sacanagem, cara. É o que dizem as testemunhas. Foram feitos, na verdade, três testes. Um teste foi feito final de julho, o outro final de outubro, e aí nesse meio tempo tem o teste feito em 83, que ele volta pra 43, e aí ninguém sabe se ele foi pro futuro ou se ele veio do futuro ou se o futuro puxou o... Ih, caraca! Tá confuso pra cacete. O navio era o Nimitz? É, porra. Ele estava tentando fazer um uso da teoria do campo unificado. Exatamente. É uma teoria do Einstein. Eu não sei o que é a teoria do campo unificado, rapidamente. Basicamente, nessa época eles descobriram que a luz é uma onda eletromagnética, e se ela é uma onda eletromagnética, ela pode ser afetada por um ímã. A ideia dos caras também é dobrar a luz em volta do navio pra o navio ficar invisível. Olha. Como eles fizeram isso, é botar um ímã gigante no navio. Cara, isso é um poder de síntese inacreditável. Puta que pariu. Exatamente. Existem duas testemunhas. Carl Allen foi o primeiro que falou sobre o assunto, e existe o Al Bielek, foi um dos caras que alega que tava dentro do navio que voltou e foi pro futuro e voltou. Ah, não tava não. Ele falou isso. Não tava não, cara. Bom, o que acontece é o seguinte, esse maluco, Carl Allen, ele... Tipo, escreveu cartas. Inclusive, eu escrevi uma coluna sobre isso com a minha própria teoria. É muito interessante, tá muito legal a coluna e tal. Então, o que aconteceu? No início dos anos 40, a Marinha Americana deu início a esse projeto militar, tentando fazer os navios ficarem visíveis física e eletronicamente. Sim, é isso, radar, né? E olho nu. Os líderes do projeto eram o Nikola Tesla, o Albert Einstein. Sério? E agora eu tô dando crédito pra essa porra. É só qualquer desavisado, sem preparo, chegar e botar Einstein no meio, que todo mundo acredita. Não. O mais impressionou foi o Tesla, cara. Tesla gostava de um show, cara. Gostava? E tinha um físico húngaro também, que era o John ou Janusz von Neumann. Foram estudadas várias técnicas. Calma, então tá botando o Tesla e o von Neumann na mesma parada, dizendo que veio pra... Eu tenho pensado. Tesla não participou dos testes, ele só participou das primeiras pesquisas, até porque ele morreu em janeiro de 43. Tesla tinha várias pesquisas de eletromagnetismo e ele tem uma teoria de unificação eletromagnética que nem eu até hoje não consigo provar. Através da teoria dele, você poderia tirar energia do nada. Uhum. O que ferra a física que a gente conhece. Então nem diz que a teoria dele é louca. Mas ele dizia que não. Cara, então é uma matemática bizarra pra explicar que não é uma pessoa normal que você entender. E aí, com base nos estudos do Tesla e do Einstein, os caras chegaram numa versão da teoria pra curvar a luz em volta do navio navio e torná-lo invisível. Quando o cara cria uma teoria e vai testar no laboratório, ele começa tentando curvar a luz em cima de uma porca, uma arruela, um rádio de pilha. E não num destroyer, caralho. Mas é que tá, Eles não testaram. Eles já estavam tipo quase 100% certo. Tá bom. Lá no verão de 43, foram iniciados os testes no estaleiro. Começaram lá a botar coisinhas lá no USS Eldridge, que é o destroyer do teste. Mas eles viram durante esse projeto que a coisa poderia não dar certo. Mas peraí, cara. É. O que você tá falando? Como assim? Ah, eu acho que talvez não dê certo. Pois, gente, acho que não vai funcionar, não. Eles acharam que ia ser num grau muito limitado por causa da energia, dos equipamentos usados, alguma coisa assim. Mesmo assim, o experimento foi posto em prática. Com o resultado, o navio se tornou completamente visível. Mas, o que aconteceu? Membros da pesquisa em volta começaram a ter náuseas, começaram a ter, pô, vários piripaques em volta. E ficaram todos estéreis, né? O primeiro teste, o cara botou um ímã gigante em cima de um destroyer e aí ligou e aí todo mundo em volta ficou cego e começou a vomitar. Não, vários. Sim, mas a gente imagina aquele ímã em ferradura. Né? Imagina aquele barulho, né? É, aquele barulho magnético. Aí o que rolou? A Marinha decidiu falar, não, a gente não quer mais o navio invisível fisicamente, a gente só quer ele invisível ao radar. Novos testes foram feitos, e aí, propositalmente ou não, ninguém sabe, os equipamentos não foram bem ajustados pro fim que a Marinha tinha... Eram os inimigos do Tesla, cara. E aí, dia 28 de outubro do mesmo ano, foi realizado, o experimento foi realizado de novo. E aí, quem participou desse evento foi o nosso amigo Carl Allen, o cara que foi o primeiro a falar sobre isso. Nessa segunda tentativa, aí tinha tripulação. Tinha tripulação. Porque no primeiro não tinha tripulação. É meio vago isso. Tá bom. Tem gente que diz que tinha e tem gente que diz que não tinha, então ninguém sabe. Mas no segundo tinha, com certeza. Tem gente que diz que isso aconteceu, tem gente que diz que nunca aconteceu. O que aconteceu é fato, cara. Porra. Tá bom. Fizeram o experimento e aí? Carl Allen, ele não tava a bordo do Eldridge. Ele tava a bordo de um outro navio em Norfolk, na Virgínia. E aí, como ele relatou, de repente brota um navio gigantesco do lado do navio onde ele tava, que era um destroyer também. Aí era o Nimitz. Cala a boca, cara. E de repente o navio desaparece. Peraí, mas era um navio ou era uma ilha? Não, é. E aí, segundo ele, alguns jornais da Filadélfia também relataram que um navio tinha desaparecido no porto de Filadélfia e ninguém soube por quê. Uhum. Foram encontradas pessoas fundidas ao metal do navio, pessoas começaram a adoecer bizarramente, um monte de gente começou a ter comportamento bizarro, doença mental, esquizofrenia, desespero. Mas o navio, teoricamente, se teletransportou no espaço. Ele apareceu no lugar, depois voltou pra onde estava. É, apareceu, sei lá, 300 e tantos quilômetros de onde ele estava e voltou em coisa de segundos. Quer dizer, quem tava vendo o experimento, ele simplesmente sumiu e apareceu de novo. Exato. É. Foi um sucesso. Mas aí o outro... Aí é que vem a parada sinistra. Porque os caras não sabiam o que tinha acontecido. Então eles falaram, vamos engavetar essa porra. Só que, logicamente, não engavetaram. O governo americano criou um comitê de pesquisa chamado Projeto Fênix, cara. Que foi comandado pelo Von Neumann. E lógico que as pesquisas continuaram, mas pra ficar afastada do público... Virou uma fundação. Foi transferido pra uma base da aeronáutica em Montauk. Mas aí acabou que ninguém conseguiu tomar a tecnologia. E aí lançaram o jato stealth. Em 83, eles botaram em prática de novo a parada, que acabou abrindo um túnel temporal, trazendo esse navio de 1943 pra 83. Que aí eu... É causando o looping temporal, que é falado em várias ficções científicas, blá blá blá. E aí foi o Albier que participou dessa fase. E aí ele Albieri? Conta... Esse Albieri, que ele falou que tinha sofrido lavagem cerebral e que só começou a lembrar dos fatos depois que viu o filme. How convenient. que conveniente, cara. Tem um monte de gente em São Lourenço que assim também. Todo mundo acha que George Bush é um idiota. Cara, o cara é milionário, idiota sou eu. Veja o que aconteceu em 8 anos de mandato dele. Os terroristas malucos que não existem. Não, é porque assim, é um exército de terroristas. Ninguém acha ninguém, né? Só depois que morre. Morreu não sei quem lá. É o segundo na Al-Qaeda. O segundo já morreu tanta vez, cara. Osama Bin Laden é o faxineiro da Casa Branca, né? É um ator. Não chega tanto. Mas veja bem, o Osama Bin Laden, não ele pessoalmente, mas a família dele tem negócios com a família Bush e seus associados. Sim, mas a família do Osama, a família legal, certo? A família que tem... Sim. Exatamente. Explora petróleo lá na... Explora a gente também. Construção. Família Bin Laden é a maior construtora da Arábia Saudita. Em 8 anos, teve um ataque, as Torres Gêmeas destruiu 2 prédios gigantes, arranha-céu, no meio de Nova York. E tava no código da Bíblia. O que aconteceu com isso? Foi destinado à guerra contra global contra o terrorismo, 160 bilhões de dólares. Enquanto isso... Nem um décimo disso é investido em, por exemplo, saúde para prevenção de doenças do coração, que matam infinitamente mais vezes do que os terroristas, correto? Correto. Mas você há de concordar que o terrorista também pode matar as pessoas do coração, né? Caraca. O que mais acarretou esse ataque? 2 guerras. Uma guerra no Afeganistão. Durante anos e anos, as pessoas guerreiam lá para conseguir construir o maldito oleoduto, que vai tirar o petróleo e o gás da Ásia Central até um ponto no oceano. Não, o oleoduto manda coisa pro Mar Negro, se não me engano. A outra guerra, também fake, né? Foi. Não foi. A guerra não foi fake, mas o motivo foi fake. Armas de destruição de massa que nunca existiram. Você vai vendo como coisas que nunca existiram fazem diferença no mundo? Verdade. E aí, eles chegaram e destruíram um país e as empreiteiras estão reconstruindo aquele país. E as petrolíferas estão assumindo controle das petrolíferas que eram estatais do Saddam Hussein. Certo. Temos aí uma crise financeira. Vocês acreditam piamente que as pessoas estão perdendo dinheiro com a crise financeira? Quem está perdendo dinheiro? Senhor K, eu, Dave. Eu não estou perdendo porque eu não vendi nada ainda. Nós estamos perdendo dinheiro. Você acha que JP Morgan... Cara, JP Morgan nunca perdeu dinheiro. Ué, cara, tem banco aí que foi vendido por $1. Mas o dono do banco será perdeu dinheiro, não é por mim. Será que o dono do banco perdeu dinheiro? Aí dono de banco nunca perdeu dinheiro, isso não existe. É igual enterro de anão. Mas... Acre, né? Aquela historinha de que 90% do dinheiro do mundo tá na mão de 10% das pessoas já é batido, porque eu acho que um dado muito mais estarrecedor é que 40% do dinheiro do mundo tá na mão de 1% da população. Outra coisa, 50% do mundo vivem com menos de $2 por dia. Certo. Peraí. Se um monte de gente ganha $2 por dia, por que um puto desse não comprou o banco vendido a $1? Ai, vai pro inferno, seu maluco bêbado. Podia comprar 2 bancos por dia, né? 2 bancos? Eu acredito que existem os upstars. Tem nada a ver com aquela velha Petrelli. Eu acho que o George Bush, a família Bush, ela é tipo serviçais dos upstars. Os upstars são uma pequena sociedade de dominadores do mundo, é isso? São os Illuminati, cara! São os Illuminati! Priorato de Sião, é tudo por ali, cara. É por aí, cara, só muda o nome, mas a intenção é a mesma. Escravizar as pessoas e conquistar o mundo de forma diferente. Parece o War, né? Conquistar, porque o mundo já foi conquistado de várias formas. Eles já vão de novo, mais uma vez. A gente consegue. É nova rodada, começou de novo. Na verdade, ninguém conseguiu dominar o mundo, né? Paulo Espercesa que ficar puto contigo. Os upstars, eles querem dinheiro só? É isso? No final das contas? Olha, eu tenho documentos aqui. Se eu falar qual é o objetivo, eu tô eliminado do jogo, porque o objetivo tem que ser guardado debaixo do tabuleiro. A minha dúvida é só uma. Os upstars são humanos ou alienígenas? Olha aí. É isso que eu queria saber. Eu sei a resposta. A portuguesa tem uma história de um maluco lá de São Lourenço que fazia, recitava poesia vestido de palhaço. E ele, esse maluco, afirmava 2 coisas. Um, que você tinha que pedir permissão pra um ser pra poder entrar ou sair desse planeta. Como assim? É, existia um ser aqui nesse planeta, uma raça, que era a soberana e ela liberava a entrada e saída de nave espacial, tudo isso. E, inclusive do programa espacial? Não, esse aqui não sai, vai na Lua e volta. Ah, tá, porra. Só falando de... E não vai na Lua, não vai na Lua. E esses seres são as baleias. Caraca, a baleia que comanda. E assim, peraí, tá nossa, cara, muito Star Trek, que ele falou que conseguia já distinguir os alienígenas de quem era normal. Normal igual a ele. Não. E que ele conseguia ver porque ele via o rabo. Olha só. E ele falou que conseguia ver o rabo do Bush. Ah, é? Rabo de lagarto. Ah, e o cara não é tão louco aí. Ele não é tão louco. Ele olhava pra televisão, viu o Bush falando, lendo o livro de cabeça pra baixo e o rabinho sacudindo atrás. Não sei, cara. Tem sempre sanidade na loucura. Isso foi dito no Nerdcast do GT já, cara. Ah, já? Mas eu acho que pode ter uma relação com o que o Tucano tá falando. Falando de War, eu sei que o objetivo, um dos objetivos é destruir a África. Não, é sério, não é conquistar não, é destruir a África. A África tá sendo destruída, né? Mas por quê? Assim, não, é muito quente? Não... Eu não sei qual é, cara, eu não sei por quê. Eu não escrevi a real. Mas eu sei que, olha só, o que os países ricos fazem pela África? Mandela Day, de vez em quando. Manda comida, manda comida. Não, manda comida, manda... Manda o bono pra lá, de vez em quando. Ah, manda umas gostosas de enfermeiras também. Manda uma pasta de enfermeiras, maluco. Manda, cara. Tem uma amiga minha alemã, cara, que é gostosa pra caralho. Olha lá. Se elas estivessem realmente preocupados, eles não mandavam remédio e mandavam comida. Isso é verdade. As ações que acontecem dos governos é paliativo pra caralho. Tá sofrendo muito. E é só pra ver, né? É só pros outros falarem assim, olha, eles não estão deixando a África morrer. Mas na verdade estão. Eles só estão deixando ela agonizar eternamente, né, cara? Eu digo que a África não tem mais 100 anos de vida. E isso pode parecer muito, mas pra extermínio de um povo, eu acho muito pouco. E eu acho que não tem mais 100 anos de vida. Mas e aí? Sobra nada? Zero? Sobra nada. Sei lá, talvez eles descobriram que lá tem alguma... Ziga de petróleo gigante. A África tá boiando em petróleo. Ah, isso é uma besteira do caralho. Porque se tivesse petróleo ou qualquer coisa do tipo, ele já tinha invadido aquela merda. Verdade. E enfiado uma, sabe, uma mangueira gigante e tava sugando tudo já. Isso não tem, cara. Estou invadindo o país no Oriente. E que é muito mais difícil chegar lá no meio dos árabes e fazer merda. Mas você não pensou em implodir a África, tirar a África do mapa e virar um lagão de petróleo. Isso você não que pensou. Que isso, cara? Que loucura. Quando você vê, assim, sei lá, algum banco, vamos supor, que esteja financeiramente mal, você vê lá o Banco Mundial ajudando, você vê o FMI ajudando. Agora, quando você vê um país passando fome e pandemias gigantes de AIDS, de Ebola, de o K4, ninguém faz nada. O nego manda uma equipe... O Ronaldinho tem um problema no joelho e é tratado de graça nos melhores hospitais da para o cara que é ultramilionário, cara. Sim, mas ele é ultramilionário, às vezes ele traz milhões nesse caso, sim. Troca. Troca de quê? Caralho, eu quero saber só o seguinte. Aonde que isso vai levar? Qual é a conspiração dessa história da África? É a destruição da África. Pronto. Mas e aí? A conspiração tem um objetivo, não é só pela sacanagem. Cara, não é só porque a gente não sabe que não existe. Eu diria mais, você, nerd, que não tem porra nenhuma pra fazer, fica me adicionando no Skype, no MSN. Vai procurar saber a verdade, rapaz. Isso tudo que eu tô falando é a continuação de um filme que o nosso amigo Belotti, engenheiro Belotti, indicou, que chama Zeitgeist. Várias pessoas indicaram, na verdade. É muito bom o filme, é um filme que fala sobre teorias da conspiração. No primeiro fala sobre religião, sobre atentados de 11 de setembro e fala sobre economia. O segundo, que chama Zeitgeist Addendum, é só, pelo menos a primeira parte, só falando sobre economia. E é uma parada que eu lembrei do Acre, porque assim, por que que as pessoas não investigam a fundo o negócio do Acre? Por quê? Porque assim, se você for parar pra pensar, assim, como é que é feito o desvio de verba? Desvio de verba? É verdade, cara. O desvio de verba é feito através de toneladas de burocracia. Certo. Uhum. Centenas de milhares de termos de economês. Uhum. O cara começa a ler aquilo, acha muito complicado e para de ler, cara. E aí, fala, paga logo essa porra? Exatamente. E aí, o segredo, o mistério fica perpetuado. Ah, garoto. Eu tentei achar o filme, cara, mas eu, porra, eu vou confessar uma parada pra vocês. Eu me achei meio burro. Eu não sei escrever Zeitgeist. As the world clearly knows, my name is Blossom Butcher. The true story of the Philadelphia experiment. We shall overcome. Yes, we can.